indo eu, a caminho de Viseu, encontrei o meu amor, ai Jesus, que lá vou eu. O meu tio Amadeu uma carta me escreveu e nela me prometeu que me levava ao museu. Ah, para rimas e eu, chamem cá o rapaz.